Exalta Maníacos! Bora lá! Valeu, aproveita, vem que vem. Valeu, é, aproveita, vem. Ficou mais difícil de dizer que não me quer quando eu te peguei olhando pra mim com cara de desejo, cara de quem quer beijo. Minha mente viajando só pensando em nós. Imagine quando estivermos a sós. Chegar perto de mim, sabe qual vai ser o fim? Se eu começo a te beijar, aquele jeito. Valeu, essa noite eu vou ser seu. Aproveita que eu quero me entregar. Valeu, só não vou te prometer. Não vai me ver quando o dia chegar. Valeu, essa noite eu vou ser seu. Aproveita que eu quero me entregar. Valeu, só não vou te prometer. Não vai me ver quando o dia chegar. Valeu. Aproveita, vem que vem. Valeu, é, é. Aproveita, vamos cantar, vem. Ficou mais difícil de dizer que não me quer quando eu te peguei olhando pra mim com cara de desejo, cara de quem quer beijo. Minha mente viajando só pensando em nós. Imagine quando estivermos a sós. Me chame a atenção, eu não tenho a intenção de te magoar. Não, não brinque assim, não chega perto de mim. Sabe qual vai ser o fim? Se eu começo a te beijar, daquele jeito. Valeu, essa noite eu vou ser seu. Aproveita, eu quero me entregar. Valeu, só não vou te prometer que vai me ver quando o dia chegar. Valeu, valeu, valeu, valeu, aproveita.